pegar algum substituto, tem que usar um combinado com pesquisas, tem quantidade combinada por pesquisadores, detetives, etc. Né? Então, conforme a comunidade, você tem um tipo de riqueza. Mas a maior parte dos estudos são feitos em riqueza. E riqueza, existem alguns padrões de TB de riqueza ao longo do mundo que são grandes dúvidas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, então, biodiversidade é um parâmetro que é o que é a caracterizar a comunidade. Sabe que há uma relação entre a diversidade de espécies e a complexidade estrutural. Geralmente, quanto maior a diversidade, mais complexa a relação. Como vê na aula de PSO, geralmente as espécies. Elas vão ter o quê? Vão participar de 4 ou 5 teias alimentares. 4 ou 5 cadeias alimentares. Né? Mas quanto mais espécies, o número de cadeias aumenta na teia alimentar daquela comunidade. Há uma diferença entre cadeia e teia que isso vai ver na hora que vem. Na próxima aqui. Quando uma comunidade tem poucas espécies, vai limitar um grande reto preocupado. Quando você tem dados já de alguns elementos com a comunidade, você pode estimar o grau de preocupação através da variação da riqueza. Pois bem, existem alguns padrões geográficos que são observados em relação à biodiversidade. Então, alguns dos padrões são que a diversidade aumenta com a diminuição da latitude. Então, existe uma variação latitudinal da riqueza, que isso é observado principalmente em ecossistemas terrestres. Em ecossistemas marinhos, esse padrão não é nem um pouco diferente. A gente vai ver hoje, tá? Então, os principais padrões, esses são esses, né? O outro é, a diversidade aumenta com a incremento da inteligibilidade ambiental. Vejam só. O que é inteligibilidade ambiental? Isso, quanto mais complexo for o segmento, a estrutura geográfica, mais acesso tem, mais recursos tem, mais. Então, por exemplo, uma montanha. Uma montanha é muito mais heterogênea que uma planície, é óbvio. Tá? A heterogeneidade é um fator latitudinal. Não. Então, o que acontece? Você tem duas coisas. Você tem latitude e você tem heterogeneidade. A heterogeneidade pode ocorrer em qualquer latitude. Então, quando a gente começar a análise ambiental, a gente tem que ver o que está analisando. Né? O que está afetando a necessidade? O que está aumentando a necessidade? É a heterogeneidade ambiental? É a latitude? O que é ter latitude? É a minha temperatura? Estabilidade é aumento de produtividade. O que é? Aumento de perturbação. O que significa essa diminuição do latitude? A abundância de espécies aumenta à medida que nos afastamos do equador. Quer dizer, à medida que nos afastamos do equador, as espécies têm uma maior abundância. Vamos ver mais exemplos. Então, por mais de 2 anos, a gente precisa de diversas espécies para nos povos nossos próprios. Existem dados consistentes suportando essa hipótese. Então, por exemplo, aqui, ó. Padrão biogeográfico da base terrestre da América do Norte. Então, você tem aqui, ó. Definindo linha de densidade, que você tem que ver, certo? Então, você vê, aqui em cima, você tem 40, 50, 110, 150, 130. Você vê que a riqueza aumenta em direção aos polos. E ela também aumenta do leste para o oeste. aqui, ó, nós temos um geográfico, cara, assim, milhares de corpos quadrados do cérebro. Então, são porcentagens do cérebro. Mais de 70% do cérebro tem uma amplitude geográfica de menos de 1000 corpos quadrados do cérebro. Tá? De 4,0% tem área de 10%. Quer dizer, tem ampla distribuição geográfica. Então, a espécie humana da distribuição geográfica dentro das áreas. A amplitude geográfica de cada espécie e a latitude. Então, o que ele está me dizendo? Está me dizendo que a maior parte das espécies que tem uma pequena amplitude geográfica ocorre próximo ao equador. E as espécies que têm maior amplitude geográfica ocorrem na maior latitude. Então, agora, uma figura. Agora, a gente tem que fazer mais claro. Se a maior parte das espécies tem uma pequena distribuição, e a maior parte das espécies tem pequena distribuição em torno de nós, a maior quantidade está mais nos trópicos, mais próximo dos trópicos. Como seria esse gráfico do coração? É global? Não, como seria isso para os trópicos? Não, seria só. Então, como seria isso para os trópicos? Porque não. Aí, tem que dar um problema aqui. O que está me dizendo? Está me dizendo que mais Então, o que ele vai dar? Ele vai ser elevado. Aqui, ele está botando a latitude? Não está botando a latitude. Ele está pegando essa informação e comparando com a latitude. Faz o favor. Então, como definição para a indústria é essa? O que que está me dizendo aqui? Aqui, ó, mamífero. Mas ele pegou aqui os dados e acrescentou latitude. Então, agora eu tenho latitude e amplitude geográfica. Então, quer dizer, que a maior parte daqueles animais que tem uma baixa, que aqui, ó, até o 10, ó. O 10 tem 400 espécies. Aquelas 400 espécies estão aqui, ó. Tenta colocar em palavras mais claras. Ó, a informação é a mesma. Só que essa informação aqui é a amplitude geográfica. Daí ele pegou essa informação da amplitude geográfica e fez ela em relação à latitude que tocou na amplitude. Então, a maioria daquelas espécies que tem uma baixa amplitude geográfica, a maioria delas ocorre entre 10 e 40 graus. Thank you. pode pensar em relação à profundidade. Mas com isso, a gente tem que produzir uma profundidade. E os ambientes com certeza também têm uma profundidade. Entende? Mas, por exemplo, assim, eu acho que é uma ética literária, basicamente, seria uma obra orgânica que, aí, por exemplo, um ato momento em que assumir uma obra falsa, que era a comunidade para aí, seria uma referência para a ética. Veja só, para a gente analisar de um prato, tem que analisar um parâmetro de cada vez, tá? Certo? Eu estou analisando aqui em relação à latitude e à amplitude geográfica que está acontecendo. Eu podia estar relacionando com relação à interatividade, estar relacionando com relação à produtividade, com relação às habilidades históricas daquele ambiente. Podia estar relacionando às relações de interpretação e questão. Eu podia estar relacionando com várias coisas. Mas o que eu estou fazendo? Eu não entendo um tema. Quando eu estou no tema, há grande valor. Esses padrões não são imagens do ambiente terrestre e marinho, e esses padrões, principalmente nos ambientes marinhos, eles vão depender do táxi. Dependendo do táxi, eles vão ser menos do terrestre, dependendo do táxi no chão. Certo? Esse adendo que eu estou falando da parte marinha não tem domínio. Certo? Eu resolvi botar esse adendo primeiro, vou botar a primeira área marinha. Agora eu vou ficar um pouco, só estou falando de planos. Então eu falo da parte marinha que é a minha área. E segundo é mais um curso para mostrar como isso está acontecendo. Tá? Mas isso aqui está servindo de introdução para vocês entenderem que há padrões geográficos e espaciais, vamos estar aqui geográficos, que estão relacionados a várias complexidades. E esses padrões estão relacionados a alguns fatores, como produtividade, perturbação, heterogeneidade, complexidade do ambiente, etc. Nós vamos ver isso. Quais são os fatores que ajudam a regular a gestão do ambiente? Por que isso? Porque na próxima quinta-feira a gente vai entrar em modelos que falam de comunidade. Então, se entrar em modelos, tem que saber o que controla a diversidade. Quais são os fatores responsáveis pela variação da diversidade? Então, hoje é uma introdução. Hoje a gente vai ver quais fatores responsáveis pela variação da diversidade. A gente vai começar a entrar no tema. Que até agora a gente só viu técnica, né? Como existe diversidade. Nossa, para quem tem número, então, para quem tem número detalhe de fatores, vai poder relacionar esse número com os fatores ambientais. Pode relacionar com a diversidade do que encontrou com perturbação, com gradiente da unidade, com gradiente de profundidade, com gradiente da profundidade, etc. Então, agora nós estamos conectados no porquê da história. Estava no como fazer, e agora é. Por que fazer, com o que, né? Por que comparar, por que analisar. Então veja só, a maior diversidade não está nos trópicos, se vocês se prepararem nos trópicos do ambiente terrestre, o que acontece? As florestas estão bem nos trópicos. Já no ambiente marinho, as regiões bem tropicais, mais tropicais, elas geralmente são regiões mais interessantes, com avaliação. Né? Você tem uma maior complexidade ambiental, geralmente entre 10 e 30 mais tropicais. Geralmente os atóis, os recifes de coral, eles dominam principalmente entre 10 e 30. Em alguns lugares, como o Oceano Índico, eles estão em fundo passivo. Então há uma grande variação entre os oceanos. Conforme o oceano, eles estão mais macios. Vamos ver em outros lugares. Conforme o terrestre, conforme nós temos no chão. Então vejam só. Os copérnicos. Os copérnicos seguem o padrão terrestre. Mas o que acontece com os copérnicos? Os copérnicos calamares. Os copérnicos calamares são os copérnicos planctônicos. Então, eles estão na massa da água. A massa da água, ela não sofre nenhum problema da heterogeneidade ambiental, porque dentre os componentes do ambiente marinho, o componente que tem a menor diversidade é o plâncton. Por quê? Porque é um ambiente que mais homogêneo, que menos heterogeneidade tem. Apenas 15% da diversidade da fauna marinha linha estavam dentro do néctar. Os outros 85% estão no fundo, que é a parte mais complexa, estruturalmente mais heterogênea. Então, claro, um ambiente menos homogêneo, ele tem um padrão muito mais fino. Veja os horários. Está vendo aqui, ó? A maior diversidade dos horários estão entre 10 e 20. Certo? Tunicados. Eles têm uma maior diversidade na região tropical. Mas essa região tropical vai entre 20 sul e 20 norte. Tá? Os calamóides, aqui também falava. Os gastrópodes marinhos em concha. Certo? Também. Só que esse gráfico aqui, ele fala tropical, ele não está descrivado, ele não põe na atitude, certo? Agora, se a gente colocar em atitude, vejam aqui, ó, a gente tem gastrópoda, decápita e coliseus sanguíneos. Se você olhar gastrópoda, o que acontece com gastrópoda? A maior diversidade de espécies está sobre o Equador. Já aqui no Atlântico, ó, essa é a maior diversidade, mas ela é mais baixa. E aqui no Pacífico ela está um pouquinho deslocada para o norte. Então o que acontece? Que a diversidade não está só relacionada aos fatores atuais, ela também tem problemas históricos. Origem do grupo de radiação radioativa, não sei se fica muito. Então a diversidade ela não é só atual, ela tem um problema histórico. E aqui tem moluscos bivalves e corais demantíficos. Então, olha só, os corais você pode ver, ó, os corais eles são muito semelhantes aos ambientes terrestres, só que eles estão um pouquinho deslocados, né? É um pouquinho para cima do Equador. Né? Esse Equador aqui passa bem aqui, ó. E veja só, que aqui é uma Atlântico, eles estão deslocados, tá vendo? Por que eles estão deslocados? Porque o Caribe é uma região montada, tropical, de menor complexidade de estrada, mais linda, especial. Então ela tem uma maior densidade. E o que acontece com o Pacífico? Todo o Pacífico aqui é uma região profunda e tem várias pessoas. Mas a plataforma é muito rápida, é muito feita. Então já é um ambiente muito mais habitável que aqui. Então é claro, não tem mais necessidade de parar. Se tiver um sistema de produção, se tiver. Agora, veja só, se o império O organismo está interagindo com o outro, está fazendo uma política. A maior parte da relação política no mundo animal é negativa. Por quê? Ou é competição ou é predação. Então a maior parte da interação social dos animais ou das plantas é negativa. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é que vocês saiam daqui de espírito crítico. Não quero que vocês aceitem o que eu estou falando. Discorde, mas com a gente. E não tenha medo de prova. Tá? Meu índice de aprovação aqui é 90%. 95%. E não sou eu que faço, é o aluno que faz a estatística. Porque eu passo e reprovo. São os alunos que passam ou reprovam, certo? Eu só passo somar. Bom, então, competição é um fator que ajuda a explicar a variação de diversidade dos ambientes, certo? Um outro fator que ajuda a explicar a variação de diversidade dos ambientes das comunidades é a predação. Por quê? Porque a partir desse pai, no seu trabalho de 82, ele viu que quando se tira um predador de topo, um predador dominante, certo? Diminui a diversidade do ambiente. Por quê? Porque esse predador, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a densidade de todas as espécies, principalmente as espécies competidoras dominantes, mais baixa. Quando ele deixa a densidade de todo mundo mais baixa, diminui a pressão competitiva entre elas. Então, o papel da predação em diminuir a pressão competitiva das espécies aumenta a diversidade. Isso é mais fácil, né? Não sei, isso já vai discutir legal. Tá? Nós estamos introduzindo esse tipo de tema. Tá? Está introduzindo para a gente explicar um pouquinho melhor para nós. Climático. Não. Você colocando o predador de fogo, ele vai diminuir a densidade de todas as espécies do predador. Então, quando você diminui a densidade, você se lembra desse efeito dependente? Quando se diminui a gente dependendo do que acontece, se diminui a pressão competitiva, tanto intra quanto intra-específica. Isso facilita que a coexistência das espécies seja mais facilitada. Climático. Condições climáticas favoráveis para existir mais espécies. Tá? Então tinha uma teoria aí que dizia que os ambientes tropicais eram mais estáveis. Com isso propiciaram uma maior diversificação. Hoje em dia a gente também vê o quê? Que os ambientes abissais, eles são extremamente frios. Eles também são estáveis. E também são diversos. Então não é só o tropical. Né? E também tem um outro aspecto que fala também o quê? Que todos os ambientes, eles estão só o ambiente tropical é não mais estável, tão mais estável que o ambiente mais frio. Ele tem uma frequência de perturbações e igual mais difícil que tem isso também. Fala estabilidade, estabilidade é ausência de perturbação. E quando fala de perturbação, você fala de quê? Física química. Produtividade quer dizer, a limpeza de espécies é limitada pela divisão da produção. A partir do momento que o fluxo é ilimitado, atenua a competição das espécies e facilita a convivência delas. Essa é mais uma ideia. E o último é a preservação. O que acontece? Vocês viram quando eu falei de expressão de comunidade, né? O que acontece com a preservação? A preservação mantém uma mesma comunidade em várias cidades sucessionais. Mantendo uma mesma comunidade em várias cidades sucessionais, o que está fazendo? Aumentando a diversidade. Concorda, pessoal? Bom, depois dessa chuva de informação, vamos falar mais devagarzinho para nós, certo? Gente, eu perdi demais, então acho que vai ser crítico. Vocês são críticos durante 7 semanas. Eu sou crítico durante uma vez só. Ah não, agora eu perdi a minha crítica, né? Porque eu peço que me dou. Então, vamos embora, tá? relativamente insignificantes dos primários dos comunidades atômicas. Da evolução, pode ser dependente de quanto tempo a biota vem desenvolvendo em modo de linha. Então é claro, se você consegue fazer um estudo de genética, você consegue ciclicamente o quê? Aumento e diminuição, tanto da temperatura quanto da umidade. E essa variação climática grande, ela é uma das explicações lá para as universidades. Isso não ocorre só no tempo histórico, né? Ocorre também no tempo ecológico. Só que a gente existem ambientes frios que também tem uma grande diversidade. E daí isso aí meio que quebra a Então, o incremento hipotético é interferido com o nível da laje, principalmente em B. A grama volta para a superfície ambiental para liberar o dinheiro da água para a temperatura climática. Então, aqui, ó. Até hoje eu fui atrás de quase 3 extintores de massa. Então, o que está dizendo? De acordo com essa teoria, o ambiente tropical, ele teria uma maior diversidade específica do que o temperado polar. Vejam só, o tempo, cada um desses fatores que eu falei para vocês, ele explica uma coisa, mas não explica tudo. O fator histórico, ele ajuda a explicar algumas evidências. Padrões geográficos, filopatria, quer dizer, local onde surgiu determinados táxons, né, e assim por diante. Mas não explica a diversidade atual. Tá? Quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando em escala espacial e escala coral. Então, quando vocês tentam explicar a diversidade de um local, vocês têm que ver as várias escalas espaciais e as várias escalas temporais estão envolvidas nessa explicação de vocês. Sinônimo de heterogeneidade, se a gente usar a palavra para as duas coisas. Certo? complexidade ambiental e complexidade física, complexidade da estrutura do ambiente. A estrutura do ambiente, ela pode ser dada pelas árvores, pelas plantas, então as espécies que nascem pelo mesmo ambiente, elas ajudam a aumentar a complexidade da estrutura ambiental. Quando um coral começa a colonizar o substrato, o que acontece? Ele vai crescendo, ele vai criando substâncias para outras espécies, ele vai mudando a circulação, ele vai criando substâncias que evita a colonização de outras espécies, então ele vai criando uma estrutura física, ele ajuda a mudar a estrutura física. A mesma coisa uma árvore. Então, aumenta a complexidade. Então, a vida aumenta a complexidade do ambiente. Mas o ambiente pode ser fisicamente já inteligente. Então, tem as duas coisas. Então, quando vocês falarem em heterogeneidade e complexidade, vocês pensarem nos dois lados, o biológico e o outro, e a complexidade do meio, aí está tudo bem. Certo? Biológico e abiótico. Heterogêneo e abiótico. Complexo e geralmente biológico. Se uma comunidade vai ser diversa, mas simples, e uma comunidade vai ser diversa e complexa. Se uma comunidade ambiental é diversa, mas ela é simples. Por quê? Porque ela é diversa, tem muitas espécies, mas a maioria delas tem baixa abundância, né? E não tem relações complexas de ser alimentadas. As relações delas são complexas. Agora, numa conversa de uma floresta tropical, tem uma grande diversidade, mas tem relações complexas. Tem muitas espécies especialistas, tem florelinhas especiais. Então ele é mais complexo. Por que diferentes? Tem comunidade que é diversa simples, tem comunidade que é diversa e complexa. Então, o mais complexo heterogêneo é onde existe mais complexo as unidades de plantas, animais e maiores que as espécies. Esse fator pode ser considerado máximo em escala. Regional não está aumentando a complexidade. mas talvez você encontre mais ratinhos na montanha do que na parte plana. Porque você tem mais esconderijo, pelo menos você tem que ser um predador, etc. Porque a complexidade, naturalmente, diminui a competição e facilita a coexistência e diminui a exclusão competitiva. Vocês viram isso no semestre passado, no experimento paramétrico. Vocês põem dois paramétricos, um vizinho, um comia o outro. Vocês jogavam um pouquinho de areia no fundo, as duas espécies existiam. O que é isso? É, aumentou a intensidade ambiental, aumentou a complexidade do ambiente. Vocês já tinham visto isso. Só que tem que resgatar, né? Tem que resgatar e ver no outro contexto. Porque você tem número de personalidades, 10 e 50. Número de personalidades, 10. Então aqui, personalidade foi alfa. Alfa é mais personalidade do que a personalidade mental? Não, é competição. É competição? Se diminuir a competição, não facilita a persistência? Vão reelaborar, estudar, interpretar e apresentar de uma maneira nova para a geração seguinte. E assim vai. Você tem Hã? Não. Tem diferentes currículos. Tá? Porque eu não posso chegar num questionamento de valores. Certo? Porque o que pode ser melhor para mim, pode ser melhor para você. Certo? Eu sou o tipo da pessoa crítica, sou muito crítico. O que acontece? Quando um livro é muito passivo, muito pronto, como Hitler, eu não gosto. Agora, tem gente que gosta do livro. Por quê? Porque a pessoa não está pensando, ela está pronto lá, então ela lê, opa, está ótimo, não tive trabalho. Então tem gente que vai apreciar o livro, como o Tabaré, vou apreciar o livro. Agora eu gosto do Begon. O Begon, tem em português, tem ecologia do Begon. Eu acho super bom, livro de estudar. Pegou tem quantos livros na casa? fundamento de psicologia. Como ser curioso, fundamento de psicologia é que é o ex-psicologia, certo? Tá? Não dá para saber fundamento, mas saber como a gente. Bom, então Macaco mostrou que barato terrestre. Tá, mas voltando lá. O livro que eu uso é o que eu gosto mais, é o Crédito. É, ninguém se traduzir ainda. Ou ninguém fez o contrato. Sim, eu não queria ser papagaio. Eu não sei o que é o meu próprio. Eu não sei o que é o meu próprio. Ó, dois hectares de floresta na Lagoa tem duas vezes mais de 2 hectares de floresta na zona mineral. Se você considerar que essa é fica mais marcada, nós podemos emiti-la pelo mundo de plantas animais. Então, o que eu estou fazendo agora? A gente falou teoricamente. O que está causando a diversidade? Se é a heterogeneidade especial ou se é a diversificação no nicho dele. Então o que o macaco fez? Ele fez uma ideia. A maior parte do ambiente terrestre de árvores, a heterogeneidade é dada por quê? Pela diversidade de plantas. Então quanto mais diversas as árvores de um ecossistema, maior a heterogeneidade ambiental, porque cada planta ela vai ter um herbívoro específico, uma facilidade ou dificuldade de perfurar o tronco do inseto, entrar ali, de um pica-pau, ou de um bicho ocupar o buraco do tronco, etc. Então, a espécie, a diversidade espécie, está relacionada com a heterogeneidade ambiental. Então, o que o macaco fez? O macaco viu que a diversidade estava relacionada à diversidade de plantas. Então, olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, diversidade de árvores e de espécies. Então, o que é a heterogeneidade ambiental? É a diversidade de árvores. Que quanto mais diversa aquele bioma, maior o conhecimento de diversidade da fauna associada. Uma boa ideia, né? Então, o que você descobriu? Primeiro, que as árvores, elas têm um aumento grande porque tem um macio que está aqui, ó, ela para. Então, mesmo que você aumente a diversidade de árvores, não aumenta a diversidade de árvores. Depois, com os mamíferos, dentro das frutas das árvores. E com os anfíbios, perfeito. E com os répteis, totalmente imperfeito. Olha só, não tem ela assim. E aí, então perfeito. Que a heterogeneidade ambiental, ela funciona para alguns grupos e não funciona para outros. Alguém tem uma explicação razoável para isso? Me ajudem aí. Por que para anfíbio e para réptil são os valores extremos? Porque réptil estão muito mais associados a ambientes abertos, secos, do que florestas. Então, talvez, isso talvez explique um pouco da própria relação dele com a diversidade de árvores. Talvez a diversidade dele esteja relacionada a outros fatores. Né? E os anfíbios? Quais dentre os vertebrados terrestres têm a menor capacidade de dispersão? Quais os grupos terrestres têm menor capacidade de dispersão? Os vertebrados? Dispersão, gente. Dispersão. O que eu falei? Dispersão. Gente, eu nunca vou ter sotaque daqui. Entende? Já tentei, não muda. Depois, pela grande capacidade de expressão dela, não funciona mais, principalmente. sociedade ambiental, ela explica até certo ponto, não explica tudo. Certo? Depois de certo ponto, a sociedade tem que explicar por outros fatores. Eu para entender a importância da criatividade, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou mostrando a importância de cada fator para explicar a diversidade. Mas nem sempre é melhor. Eles só explicam um aspecto, certo? Convenção. A seleção natural para as liberdades voláteis é controlada em função dos fatores físicos do ambiente, enquanto que a convenção torna-se mais importante em evolução dos fatores. Então, essa é a ideia de como a convenção explicava a variação latitudinal. Eu não concordo muito com isso aí, vamos falar. Animais e plantas possuem habitats mais restritos nos trópicos, visualmente a diversidade entre-habitados. Dessa diversidade. Animais têm formas de dieta mais restritas em cada habitat, aumentando a diversidade intra-habitat. Alta. Entenderam? Quem está se perguntando o que comecei a dizer? Antes dizia que a diversidade que você gera aumenta a diversidade. E como as espécies têm uma dieta mais restrita, elas têm uma dieta real. Então, pode estar acontecendo os dois nos trópicos. Então, por isso que a diversidade é exponencialmente maior nos trópicos. Então, os dois extremos. Então, menor a sua posição e menor a sua estado. E aqui, quanto maior a especialização, menor o risco para ser maior a sua estado. Depois, específico, modelo, deve ser exemplo. Modelo, exemplo, exemplo. A ideia é que é? Porque você passa a ideia, a pessoa já começa a pensar, depois te dá um modelo, como é que as pessoas pensaram nisso? Vocês viram lá o conceito da inteligência ligada? Eu falei de inteligência ligada, depois eu peguei um exemplo de macaco, que sabe como usou para medir a inteligência ligada? Usou a interligação. E agora, como é que o cara vai saber se a competição, se a restrição da função? Ele usou um exemplo com um nicho específico. No caso é tamanho do tempo. Eu sei que é, assim, para mim parece fácil, mas eu deixo para vocês aqui, porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Outra, vocês têm professores diferentes, não me conhecem, estão em dinâmica. Até se acostumar, demora um tempo, né? Um tempo de vida. Mas acho bom, continuar perguntando, amanhã a gente vai tentando a encaixar. Deixa eu ver a região intermareal. A região intermareal, na rocha, fica a 70 graus no meio-dia. Vai lá em Jair, lá em Joaquim, na rocha, a 70 graus. E tem algo ali que se espere, como que o bicho ficaria a 70 graus de bicho marinho, aguentando. Como é que ele aguenta esse estresse? É um ambiente extremo, como é que ele aguenta? A adaptação. Porque é predecível. Isso aí vai entrar em choque com o nosso último tema, que é perturbação. Hoje eu quero parar a aula aqui, porque daí eu acho que...